Bem-vindos, amigos da firma. Do lado de cá, quem fala é o Fábio Camatari e este é o 22º podcast do Nerd Corporativo. Um programa que não cobra nada do amigo ouvinte, mas bem que poderia receber um realzinho por download. Isso mesmo, hoje nós vamos falar um pouco de financiamento coletivo, ou como é conhecido também, o crowdfunding. E nada melhor, né, para falar do assunto do que chamar um convidado que está lançando um projeto exatamente dessa maneira. Então hoje, pela primeira vez, aqui no nosso podcast, nós temos um convidado, meus amigos. Oi, aqui é o Tom Messa e, pô, pedir jabá pra quem tá começando é sacanagem, cara. Fica tranquilo que aqui é tudo de graça. Com certeza, por isso que eu tô aqui, né? Show de bola. Meus amigos, esse que tá falando é Tom Messa. Nós vamos conhecer a experiência dele com uma ferramenta de financiamento coletivo e de cara nós vamos falar do projeto que ele tem lá, que tem tudo a ver com o nosso programa, tem tudo a ver com os dois tipos de pauta que a gente toca, que é a questão do empreendedorismo, de tocar o seu projeto pessoal e também do nosso, né, mundico nerd, que todo mundo está acostumado a ver nossas maluquices aí no Facebook e na nossa página. Beleza? Tom, vamos lá. Se apresente um pouquinho. Fala um pouco pra gente. Papo aberto. É, eu já sou velho já, então já fiz muita coisa nessa vida, né, bicho? Mas então eu vou me focar só na parte que interessa, que é o que eu tô divulgando aqui, que é a questão de desenho, de quadrinhos, essas coisas assim, né? Então, eu comecei a estudar desenho com meus 9 anos de idade, né? Com aquelas revistinhas que tinha na década de 90, não sei se você lembra. Tinha aquelas revistinhas, aprenda a desenhar e não sei o que você faz aquele monte de quadrado, círculo, não sei o que, papá. Instituto Daí, Universal Brasileiro? Aquela parada? Não, aquelas revistinhas que tinha nas Herói também, que tinha Cavaleiro do Zodíaco, lembra? Manjo, lembrei. Década de 90, que tinha uma caralhada de revista que te ensinava a desenhar, sabe? Comecei autodidata por ali mesmo, sabe? Aprender a desenhar. Daí comecei, daí tinha um vizinho meu também, na época que eu tinha meus 9 anos de idade, ele fazia curso de desenho. E daí eu sempre ia na casa dele lá e a gente ficava trocando ideia lá. Ele me passava o que ele aprendia no curso e eu ficava desenhando lá, aprendendo perspectiva, essas coisas. Porque perspectiva essas revistas não ensinavam, né, cara? Você ficava bem meia boca indo pelas revistas, mas daí eu tinha esse amigo aí que me deu uma força. Daí o que eu fazia? Eu tinha 9 anos de idade e eu desenhava os Cavaleiros do Zodíaco e vendia pros meus amiguinhos da sala pra mim comprar revista em quadrinho. E daí aí que começou meu vício com relação à revista em quadrinho. Eu pegava meu dinheiro do lanche, o dinheiro do ônibus, daí eu juntava com os desenhinhos que eu vendia, né? Daí eu comprava meu materialzinho, daí tipo aquela coisa de empreendedorismo ali mesmo, sabe? Já na escola, já. Vendendo os desenhos. E uma coisa que me marca muito é que eu, quando era criança, tinha meus 8, 9 anos de idade também, eu lia, minha mãe me levava pra casa dos meus avós e tinha meus dois tios moravam com meus avós ainda. E eles liam Mad, eles liam Glauco, Heavy Metal, e aquilo não era revista pra criança, né? Pô, só coisa boa, hein? É, pois é. Daí eu entrava escondido no quarto dos meus tios e ficava lendo escondido. Às vezes eu entrava debaixo da cama deles, com lanterna, e ficava lendo as revistas deles escondido, assim, sabe? E foi esse o contato que foi uma coisa que me apaixonou por desenho. Mas daí a vida te leva para outros caminhos, às vezes, né? Tipo, mas isso é um sonho distante, imagina, desenhar para uma editora no exterior, não sei o quê, papá. Daí no final eu acabei indo para outros caminhos. Entrei no exército, virei músico, gerente de farmácia. Daí depois de uma sequência de vários assaltos na farmácia, num deles acabei quase morrendo. Teve um deles lá que eles explodiram o cofre, explodiram um caixa eletrônico que tinha dentro da farmácia. Eu já tava num nível de estresse absurdo. Minha namorada chegou, cara, pô, muito tenso. Daí minha namorada chegou pra mim: meu, vai fazer o que você gosta, larga dessa merda, vou te ajudar. Daí minha mãe também resolveu: não, vá mesmo, vá, faça o que você quer. e corra atrás. Daí entrei na faculdade de designer, daí comecei a fazer desenho, ilustração, daí comecei a batalhar com esse negócio de quadrinhos. Daí, bicho, você vai dando com o burro na água, né? Tipo, ah, tenta uma editora independente aqui, vai tentando fazer um negócio ali, não sei o quê. Mas enquanto você não tem material publicado, a coisa vai ficando difícil. Daí até que cheguei a esse ponto do Catarse. Finalmente conheci o bendito Catarse. Daí quando eu conheci o Catarse, eu falei assim, agora sim. Daí eu passei muito tempo batendo cabeça atrás de roteirista, atrás de arte finalista, atrás de colorista e não sei o que. Daí você vai indo atrás das pessoas, vai convidando as pessoas, vai conversando com as pessoas. Mas já como você não tem um retorno financeiro garantido, as pessoas elas não têm esse empenho, né, de se dedicar àquilo como você está querendo. Então, e nem dá pra exigir muito também, já que a pessoa não tá recebendo pra aquilo, pelo menos não naquele momento, né? Então, daí eu resolvi peitar o projeto inteiro sozinho, né? Escrevendo o roteiro, fazendo tudo. E agora eu tô aí me lançando e espero que esse seja o marco inicial onde eu possa estar firmando os meus pés no mundo dos quadrinhos agora através do financiamento coletivo. Show de bola. Pô, você falou o negócio do... Aquela história, né, que o cara quando criança começa a desenhar na escola, ele vira o verdadeiro tatuador da prisão, né, cara? Ele é o cara respeitado mesmo, né? Todo mundo vai ali. Você tem o status. Só que eu não era aquele que dava o desenho pra galerinha pra ficar de boa. Eu vendia. Era o dinheiro do lanche. Daí, tipo, era sempre o pedido, tipo, ah, desenha o cavaleiro do meu signo, né? Daí eu tinha aquela coleção de heróis também, né? Que sempre tinha os cavaleiros, eu pegava as referências lá, eu desenhava o cavaleiro de ouro que representava o signo da pessoa. Daí eu não assinava. Cara, sabe qual que era o negócio? É que eu não assinava os desenhos. Porra. Daí sabe o que as crianças faziam? Elas assinavam o nome delas e diziam que era elas que tinham feito. E entregava na aula de educação artística e ganhava nota, aposto. Exatamente. Então eu cobrava, mas não assinava. Entendeu? E eu sabia que eles iam dizer que era eles que tinham feito o desenho. Mas pra mim isso não me importava. O que importava era o dinheiro pra eu poder comprar quadrinho. E cara, tinha tabela de preço? Tinha desenho mais difícil, mais caro, mais barato? É, eu olhava o desenho e dava o preço quando eu terminava o desenho. Eu fiz um pôster do Spawn uma vez, tipo, já acho que na segunda metade da década de 90, veio a febre do Spawn, né, do Todd McFarlane. Uhum. Não sei se você pegou esse aí. Pô, inclusive eu tenho a edição 10 americana que não veio pra nenhum lugar do mundo fora dos Estados Unidos. Oh, que maneiro, cara! Aqui tem o aquele cachorro lá, o Cerberus, né? Cerberus. Era um personagem de outra editora, não me lembro agora qual que era. Acho, não sei se era Dynamite, qual que era. E que ele lançou. É uma revista que tem. O Spawn vai pro inferno. Uhum. E aí esse Cerberus tá lá, é um personagem bem, bem descaracterizado do traço dele. E aí tem uma cela no inferno que tem o braço de todos os heróis, Marvel e DC, assim, escapando. Puta, que maneiro, cara. Porra, cara, que legal, cara. E essa edição, ela só foi vendida um pouco nos Estados Unidos e recolhida por causa de direitos. Ah, Aí não tinha eles não puderam distribuir no resto do mundo. E tanto que no Brasil você tem a cronologia normal, né? Tem 9, 10, 11. Só que essa história nunca foi publicada. E eu dei uma sorte, comprando na época por catálogo, eu consegui pegar exatamente essa revista aí. Puta, tá. Que boiada, cara. Isso tem uma raridade, tem que guardar. Por mais que o Todd McFarlane tenha cagado tudo justamente por causa de direitos autorais, né? Porque ele cagou pro Neil Gaiman, ele cagou pra. Cagou geral, né? Exatamente. Cagou geral. Daí, tipo, todos os vilões massa que ele conseguiu pro personagem dele, ele já não podia mais usar. Daí, se não me engano, acho que até o Spawn medieval também era de outro autor. Daí o cara. Pra que, né, cara? Fazer uma parada dessa pra de dinheiro ainda, tipo... Daí cagou com o personagem dele, né? Nossa, eu lembro até hoje das primeiras páginas. Não sou daqui, nem desta época. Preciso voltar para lá. Ele me fez acreditar. Selamos um pacto. Agora trevas em minha alma. Nem tô com a revista na minha frente, mas eu lembro a primeira página até hoje. Porque, cara, quando saiu a número 1 dessa revista, eu fiquei tão fascinado lendo aquela número 1 que eu fiquei relendo ela durante todos os dias até chegar a número 2, cara. Caramba, 30 dias ali fazendo. Todo dia eu dava uma lida naquela revista. E daí, nesse vício de Spawn, assim, uma vez eu fiz um pôster, assim, peguei uma folha gigante, cara. Acho que dava duas. Dava duas a três, assim, sabe? Uhum. E fiz um spawn com aquarela, sabe? Porra. Em casa, assim. Caramba. Daí eu peguei, enrolei, tudo bonitinho, ela assim, levei pra escola lá. Na época, cara, acho que eu vendi por uns 25 pila, cara, aquele lá. Aquele eu enchei a faca mesmo. Eu lembro que na época, 25 reais era dinheiro pra caralho, né? Era o lanche, era o mês de revista. Era o mês de, né? Nossa, era, pô, naquela época era o quê? Era 2, 3 reais uma revista, né? Caramba. Daí, mas enfiei a faca. Daí, tipo, naquela aí, teve nego que comprou mesmo. Daí os caras falaram, ah, cara, mas eu só tenho tanto. Daí eu falei, não interessa, cara, pede pro teu pai lá. Pô, tá aí, financiamento coletivo desde sempre, né, cara? Desde sempre, já. Na escola lá, vendendo os desenhinhos pra conseguir dinheiro, né, cara? Só não tinha esse nome chique, né, de crowdfunding. É. Minha namorada, ela fala, ah, eu era filha única, eu tinha os melhores materiais, né, não sei o que, papá. Eu falei assim, eu também tinha, mas é porque eu vendia meus desenhos e eu comprava os materiais. Então eu sempre tinha a melhor lapiseira, os papéis, a aquarela, o melhor estilete, coleçãozinha de lápis, lápis 6B, 4B e tudo mais, mas era com os desenhinhos que eu vendia na escola. Show de bola. Maneira, né? Então, e da onde você é, onde que você tá e pra onde você vai? Ah, tá, eu sou de Curitiba, tá? O que mais? Pra onde eu vou? Eu vou ficar por aqui mesmo. Vou começar a desenhar tirinha lá pra um jornal lá de Porto Alegre, lá, parece. Cada criança vai sair quinzenal lá, as tirinhas lá, vou começar a fazer. O que mais? Você tava me contando off que você já. Mas já morou em outros estados também, já morou em Santa Catarina? Já morei um tempo em Floripa lá, um lugarzinho bacana. Só lugar pra... ruim, pô, tá louco. Santinho lá. E. Pô, bicho, tem um lugar que. Porto Alegre, cara, é um lugar que eu queria, tipo. Não digo morar pra sempre, né, cara, mas pelo menos morar um tempo por lá, porque parece uma cidade com uma atividade cultural muito bacana, cara. Muito bacana. E eu vi a receptividade, eu mesmo sendo de Curitiba, não tendo como fazer o corpo a corpo lá em Porto Alegre, cara, a receptividade do meu projeto em Porto Alegre foi muito maior em Curitiba, que eu sou nascido e criado em Curitiba, cara. É, santo de casa, né, cara? Não faz milagre mesmo, não adianta. Pois é, né, velho? Pois é. Eu não sei, mas daí, tipo, eu vou fazer mais algumas tentativas aqui em Curitiba. Mas com relação ao pessoal de lá, assim, sabe? Tipo, eu senti uma receptividade, um interesse maior, assim, tudo mais. É porque a história se passa lá também, né? Então, tipo, por isso que eu tive esse interesse de apresentar a história pra eles também, né? Bom, então, segura aí. Antes da gente falar do Catarse, antes de a gente falar da sua história, que você vai lançar pela ferramenta, uhum. sabe que o convidado, ele marca um gol e pede três músicas, né? É o contrário dos gols do Fantástico. O cara marca três gols e perde uma música, né? É. Então, ó, seguinte, o primeiro bloco musical é por tua conta, cara. Anuncia aí o que você vai colocar pra turma ouvir agora. Vamos lembrar um pouquinho do meu saudosos tempos de músico da década de 90 lá e vamos colocar uma música minha aí, então, né? Sozinho e ir pra casa. Pô, você me mandou o link, tá no YouTube, né? Tem uma animação rolando junto, né? Tem uma animação que eu desenhei frame por frame, aquela animação, cara. Sufitão na minha frente ali, tipo mesa de luz e desenhando. Eu peguei todos os desenhos, escaneei, passei pro Flash. E tá lá a animação. Show de bola. Tem link no post, inclusive o vídeo vai estar embedado aqui no post pra galera ver. Maneiro. Beleza? Beleza. Então, nós vamos de sozinho pra casa. Pra casa. Show de bola. Sozinho. noite ela me sufoca, na cama um vazio. Sinto seu cheiro, aperto o travesseiro por inteiro, pensando nos seus beijos. Ando pela casa, acendo um cigarro, olho o relógio, não posso te ligar. Meu bem, eu só queria lhe falar que sem você não posso sonhar. Voltando à nossa primeira melodia, gentilmente cedida pelo Tom aqui para o nosso podcast. Opa, imagina. Vamos fazer um interrogatório para ele agora sobre o que é o Catarse. Óbvio que o Catarse é uma das ferramentas de crowdfunding, mas que, por um acaso, é a que eu mais uso, é a que eu costumo mais apoiar pessoas, então é aquela que eu tenho mais contato. E dá para ver que, pelo menos no meio artístico, digamos assim, é uma das mais procuradas. Não sei se eu tô certo, Tom. Certo, certo. É o que tem a... É o pioneiro, né? O desbravador, na verdade. Acho que foi o Catarse, né? Tem o lá de fora, que é o Kickstarter, né? Sim. Que... Mas daí o do Brasil aqui é o Catarse mesmo, né? Que é o mais acessado, o mais buscado, né? É o Catarse, sim. Vamos lá. E... como e por que que você optou por fazer o financiamento coletivo? A opção do financiamento coletivo é interessante, porque daí você não tá só arrecadando dinheiro para criar o seu produto. Você já está vendendo ele, né? Daí você, se você consegue chegar ao ponto de ter um produto de interesse do mercado, isso vai se refletir imediatamente, entendeu? Não é que nem, tipo, você chegar pra uma editora, a editora olhar, e daí vai ter um único cara lá que vai dizer, isso é bom pro mercado, isso não é bom pro mercado. O financiamento coletivo, qualquer pessoa pode simplesmente ter a sua ideia, colocar lá, entendeu? E ver o que acontece, sabe? Se você acredita que você tem uma boa ideia, que tem condições de fazer algo, que a parada é brilhante, que vai dar certo, não sei o quê. Meu, é financiamento coletivo. As pessoas vão dizer se o teu projeto é viável ou não, se ele é interessante ou não, né? Entendi. A gente até começou a falar do Catarse, mas por que ele, então, né? E você falou que existe outros. Existe. Benfeitoria. O próprio Kickstarter, né? Aham. Uhum. Ele é bem famosão aí, mas o que eu vejo do Kickstarter, não sei se eu tô errado... Ele serve pra tudo, na verdade, né? Se eu quiser começar uma microempresa, ele me ajuda também, né? Aham, uhum. Ajuda, tem tudo. Tem daí benfeitoria, que a minha namorada tá me passando aqui, ó. Benfeitoria, é que ela, ó, eu só apoiei o Catarse e o benfeitoria. Uhum. Eu tenho uns 3 projetos no benfeitoria e uns 53 no Catarse. Mas daí ela também, a minha namorada, ela é viciada nesse negócio, já apoiou mais de 60 projetos no Catarse, mas ela também tem o Kikante, que ela tá falando, o Comece Aqui também, e eu acho que são esses daí, que nem você falou, o Kickstarter também, que é de fora, que dá pra você colocar qualquer coisa ali, sendo viável, tendo pessoas pra apoiar, que vai achar interessante aquilo, você coloca qualquer coisa, desde de minissérie, desde jogo tabuleiro, quadrinho, começar sua empresa, tem gente, canal do YouTube, já vi lá também, nego que coloca lá, fala assim, gente, eu preciso fazer um negócio no canal do YouTube aqui, mas a gente precisa ter um retorno financeiro. Daí tem muita gente que tá usando o Patreon também, né? que é no YouTube. Mas eu vi bastante gente usando o Catarse também. Vai lá, junta uma grana, daí fala assim, ó, agora durante o ano a gente vai ter todo o conteúdo e o nosso salário tá pago e tá tudo certo. Vem cá, e como é que é esse esquema de tudo ou nada? Tudo ou nada. É, você coloca um mínimo pro teu projeto sair do papel. Né? Você vai lá, tipo, o que eu recomendo é que tipo, a pessoa vá lá, planeje tudo, faça todos os orçamentos. Eu bati muito cabeça com orçamento, cara, bati muita cabeça com orçamento. Tipo, descobri como é que eu ia calcular o frete do produto com produto que nem está na minha mão ainda. Né? Não sabe o peso, não sabe o tamanho exato, né? É, daí você tem que se preocupar com tudo isso, entendeu? Como que eu vou mandar pras pessoas, entendeu? Tipo, ah, mala direto, módico, não sei o quê, nananã. E daí você tem que se preocupar com tudo isso. No caso de quadrinho, gráfica. Quanto que vai custar a gráfica, entendeu? Você vai trabalhar de graça? Você vai abrir mão de todo o lucro? De todo o dinheiro que você pode ter pra você fazer isso, tá? Mas daí como é que você come, como é que você paga a luz, como é que isso vai acontecer, entendeu? Daí, tipo, você... Horas de produção, tem que contar, não adianta. Tem que colocar lá, tipo, hora de produção. Até porque eu tô trabalhando sozinho, né? Mas daí, tipo, se você tá trabalhando com outras pessoas, você tem que contar que essas pessoas vão estar trabalhando e que você tem que pagar o salário dessas pessoas. Tipo, um colorista, um roteirista, qualquer coisa assim, sabe? Bolar tudo. Daí você viu lá, tipo, um mínimo pra mim conseguir viabilizar esse projeto é tanto. Daí tá, eu vou pegar, vou colocar ali e tá. Daí não faz sentido, entendeu? Se você tiver menos, se você tirar menos contribuições do que o mínimo, na minha opinião isso, né? Porque tem outros sites de financiamento coletivo que se não atingir a meta, a pessoa pode mandar os produtos e tá tudo beleza, entendeu? Eu meio que não entendo isso, porque tipo, se você já estipulou que aquilo é o mínimo pra você criar um produto de qualidade, aquilo é o mínimo. Sim. Né? Então, tipo, se você não atingiu o mínimo, tipo, coloca o projeto de novo lá, não tem o porquê você não fazer isso, entendeu? Já avisa as pessoas que colaboraram lá, tipo, pra continuar colaborando com o teu projeto, que nessa segunda chamada, tipo uma segunda chamada, né? Vai lá e tenta de novo, sabe? E batalha, né? E batalha atrás, mas é isso aí. É isso aí. Eu acho que o mínimo é bem viável, assim, sabe? Não, e acho que não é... não é muito legal esse negócio de mesmo que não atinja o mínimo, a pessoa mandar o produto. Porque daí como é que vai mandar o produto? Gráfica tem um mínimo de coisas que você precisa imprimir, né? Sim, sim. Daí, e quanto menos, mais caro, né? Quanto menos, mais caro. Tipo, a produção da gráfica mais em conta, mais barato que eu encontrei aqui em Curitiba foi R$3.000. Mas daí eu coloquei lá no Catarse R$5.000, porque daí eu tô prezando pela qualidade, entendeu? Eu não vou imprimir uma parada fuleira, entendeu? Eu vou imprimir uma parada de qualidade. Então, tipo, o mínimo que eu vou precisar para poder imprimir um material de boa qualidade vai ser R$5.000. Já é metade do orçamento, né? Eu falo que você tem um vizinho aí que é um exemplo de qualidade gráfica, né? Que é o pessoal do Jovem Nerd. É, sim, eu tenho até alguns livros deles e tudo mais aqui. Tá aqui do meu lado, deixa eu puxar aqui, deixa eu ver qual que é. Tem aqui o Protocolo Blue Hand Zumbi. Tá aqui do meu lado aqui. Você vê que eles não estão preocupados com o valor final, né? Enfim, eles estão preocupados com uma qualidade muito grande. Só que eles fizeram o contrário do financiamento coletivo, né? Eles bancaram o sonho deles por conta, fizeram o empreendedorismo assim de raiz, né? É. Mas com assim, certeza. Mas o tipo de qualidade gráfica que eles apresentam nos produtos deles é algo fora do comum. Sim, eu tenho Independência ou Mortos aqui, que eu acho fantástico. E eles tiveram bastante problema com gráfica. Eu acompanhei bastante eles, a choradeira lá, depois o negócio veio tudo zoado, ele teve que mudar de gráfica. Eu não sei se foi com eles que aconteceu o caso que eu escutei, mas dos caras acabar dormindo na gráfica lá, ficando na gráfica lá pra conferir se tava saindo direito o negócio. Eles ficaram uma semana no final do ano pra lançar o Crônicas de Gunner, que é aquela aventura RPG deles, né? Eles ficaram uma semana lá na gráfica pra conferir todas as... como é que fala? As, primeiras impressões, né? As matrizes, né? Sim, sim. É, mas é por isso daí que, que os caras acabam colhendo fruto, né, cara? Porque você se preocupa com a qualidade do produto que você tá vendendo, do que você tá oferecendo, o resultado vem inevitavelmente, né? Isso é um fato do mercado, né? Que é aquela coisa, as pessoas te dão a chance de você fazer a parada. Você faz, entendeu? Agora, se aquilo não estiver a contento, entendeu? Não estiver num nível de satisfação para as pessoas não vão colaborar de novo com você. Aí você já queimou tua cara e para você se erguer, meu amigo, muda de nome, muda de cidade, de país e começa do zero de novo tua vida, entendeu? Porque não tem jeito. Hoje em dia com a internet, cara, é desse jeito as coisas. Aliás, até aproveitando o gancho, né, que a gente começou a falar do Jovem Nerd, de estilos, né? O Catarse, então, ele é uma ferramenta única e exclusiva de financiamento coletivo. Faz conta pra gente assim, um resuminho de como que funciona. Eu tenho uma ideia, eu, Fábio, agora tenho uma ideia. Aí você vai me explicar, bem resumido, como é que eu faço para entrar no Catarse e como que eu opero ele como uma ferramenta, enfim, sei lá. Como é que você usa ele? Você pode, para começo, você pode, ou você faz o cadastro lá tradicional, colocando e-mail, tananana, que é o cadastro que eu fiz no Catarse mesmo, né, para usar um e-mail de trabalho, que eu uso o meu e-mail de trabalho no Catarse. Ou então você pode conectar com a tua conta da rede social, né? O que eu recomendo bastante, recomendo fortemente que façam isso, porque daí o que acontece, se você conecta o teu Catarse com tua rede social, as pessoas te acham mais fácil. Daí se você está apoiando ali um projeto de quadrinho, por exemplo, que é o meu caso, você foi lá e apoiou o meu projeto de quadrinhos, daí de repente uma pessoa lá está fazendo um outro projeto de quadrinhos, daí ele olha lá, ele fala assim, bom, esse aqui apoiou o projeto de quadrinhos, então ele gosta de quadrinhos, então eu vou avisar ele que eu tenho um quadrinho e que de repente ele possa gostar, né? Daí ele vai lá e entra na tua conta do Catarse, clica clica ali no teu link, daí já vai linkar direto com o Facebook. Essa é a vantagem de você já fazer teu cadastro no Catarse usando o teu Facebook, né? Daí, depois que você começou ali, para você já tô abrindo a página do Catarse aqui, eu já vou falando já. Você abriu aqui, daí já logo na página inicial tem vários projetos que ele vai estar oferecendo para você. Daí aqui você tem Descubra, daí você clica em Descubra, daí vai aparecer mais projetos, daí você vai encontrar por gostos, assim, vai, tipo, arte, carnaval, cinema, tecnologia, cinema, vídeo, circo, comunidade, dança, web, teatro, quadrinhos, negócios sociais, música, moda, mobilidade, transporte, meio ambiente, literatura, jornalismo, jogo, humor, gastronomia, fotografia, eventos, esporte, educação, e assim vai, né? E assim vai. Você escolhe ali a tua categoria, daí dentro da tua categoria você escolhe algum projeto que você queira apoiar ali, entendeu? Vai ali, aqui, ó, Chacal, Os Crimes da Rua do Arvoredo, ó, um quadrinho bacana, vai lá, contribui lá, beleza? E assim vai. Ah, mas eu quero fazer meu projeto ali, vai lá na tua fotinha ali, daí ele tem aqui, ó, comece seu projeto, lá na parte de cima, do lado de Descubra, vai estar em verdinho. Daí ali você começa teu projeto, daí você coloca tudo lá, entendeu? Daí o Catarse, ele vai te dar todo o suporte, entendeu? Explicando pra você já, conforme você for fazendo, tudo que você precisa fazer pra você ter um projeto bem sucedido, entendeu? Quando você mandar o projeto pra eles, eles vão analisar o que você fez e vão te dar dica. Olha, a gente viu o teu projeto, daí eles falam, avisam pra você, vai ter três possíveis respostas, né? A primeira, teu projeto está aprovado. A segunda, teu projeto é bom e a gente pode mudar isso e aquilo pra ele ficar mais viável antes de liberar ele. E a terceira é tipo, seu projeto não nos interessa. Esse não nos interessa, será que... Existe algum tipo de proibição? Você sabe disso? Eu não sei, cara. Eu não sei, mas de repente, né? Vai saber, né, cara? Conteúdo impróprio, digamos assim? É, não sei. Deve ter aí alguma coisa. Porque a gente já viu tanta coisa, que nem um nervo craniano, que é de terror lá, aparece bastante sangue e tudo mais. Acho que até aí tudo bem. Mas de repente, eu sei lá, tipo, a pessoa quer financiar um... O documentário, a biografia do Kid Bengala, será que o cara pode fazer isso? É, isso que eu ia falar, tipo, material pornográfico, por exemplo, nunca vi no Catarse, entendeu? Tipo, de repente deve ser alguma coisa, deve ser um tipo de material que eles devem podar, mas eu não tenho como confirmar isso com certeza. É legal, existe um filtro, existe um... Um perfil que ele... Pra se cadastrar, enfim, pra... O projeto ir pra frente passa por uma avaliação mínima que seja da ferramenta. Isso, daí tem a forma como eles vão te pagar também, que isso também é muito importante, né? Você vai fazer um cadastro lá, no que eles já tem o link tudo certinho, bonitinho lá, onde você vai colocar teu ID, que acho que é o Moib o nome, que eles podem fazer um pagamento por um pagamento online pra você e tudo mais, sabe? É tudo bem certinho lá. Daí você faz o cadastro lá pra você poder receber o dinheiro posteriormente, né? E acabou aí. E daí, pra você contribuir, mas eu não. Catarse não me interessa porque eu não trabalho com cartão de crédito. Isso não é problema, cara. Porque você pode. Eu apoiei 53 projetos e posso te dizer que pelo menos 49 foi em boleto. Entendeu? Que beleza. Imprimi o boletão ali, passei na lotérica, paguei e acabou, entendeu? Eu até prefiro o boleto, porque eu não gosto muito de ficar colocando o número de... Porque também tem isso também, nego não gosta de colocar número de cartão de crédito na internet, pananana. Eu concordo, acho que a forma mais segura de se pagar é com boleto. Demora mais para cair pro projeto? Demora, mas é mais seguro. Aliás, essa ia ser a próxima pergunta minha, né? Que é de onde vem o dinheiro que financia esses projetos, né? Então vem dos apoiadores, todo mundo que tá cadastrado lá... E que dos de uma forma ou outra chegou no seu projeto. Exatamente, dos apoiadores. A pessoa que olhou ali e falou assim, pô, eu quero... Olhou o projeto assim, tipo... Nossa, que bacana esse curta que o cara quer fazer, entendeu? Daí eu quero ter esse curta, sabe? Daí o cara vai lá e, tipo, vê lá nas premiações, entendeu? Na verdade você tá ali pra ajudar o projeto, entendeu? Daí você chega ali e olha ali, tipo, se você doar tanto, você ganha um DVD, você ganha o nome nos créditos, você ganha isso, você ganha aquilo, e vai juntando as premiações ali, você escolhe qual que é o pacotinho que você vai querer receber, e você meio que compra aquilo, e comprando aquilo, você tá ajudando a viabilizar aquele projeto, entendeu? Show de bola. E aí você falou que pode pagar com cartão de crédito, com o boleto, eu particularmente estou usando o PayPal. PayPal tá indo bem rápido, e assim, você não fica transitando também números, é uma vez só que você fez o cadastro no PayPal, né? Uhum. E eu acho que cai até mais rápido dentro do apoio, né? Porque a transferência é quase tão rápida quanto o cartão de crédito, se eu não tô enganado. Sim, sim, é automático o PayPal também, mas eu sou da velha guarda, eu pago o boleto. Eu gosto de ter o papelzinho ali, sabe? O papelzinho que eu coloco numa caixinha separada. Tem a caixinha do Catarse aqui no meu escritório. Daí tem a caixinha do escritório, eu tenho a caixinha do Catarse com todos os boletinhos pagos, com um negocinho grampeado, assim, colocadinho no canto ali, arquivado. A tiazinha da lotérica olha pra você e fala, pô, esse menino não paga conta nenhuma, só paga esse tal de Catarse aqui. Esse Catarse aí, o que que é isso? Será que é internet? Água e luz, que é bom nada. Nossa, cara. Bom, a gente começou a falar que da captação dos recursos, né? Mas, enfim, pelo visto, dá muito trabalho captar recursos desse jeito, ou não? Dá. Nossa, cara, e como dá, velho? Então, tá só eu e minha namorada, basicamente, divulgando. Né? Pô, pode falar o nome da patroa aqui, pode fazer homenagem pra ela. Viviane, beijo minha linda. Ah, te amo. Viviane Beatriz Costa, Vivi. É a primeira apoiadora sempre. É, não, ela tá ali diretão mesmo. Daí, acredita, né? Eu falo que ela é minha empresária. Tá certo. Se você der certo, pelo menos 50% ela vai ter de tudo, né, cara? É, ela vai ser. Querendo ou não. Falei pra ela, tu se esmere aí nessa faculdade de direito aí, porque você vai ser minha advogada também. Aquele negócio de ficar trabalhando de advogado, vai trabalhar pra mim, eu falo pra ela. Porque meu inglês é uma merda, né, cara? E eu precisei falar com o David Lloyd lá do V de Vingança, né? Uhum. Quem ajudou ali na transição do papo e tudo mais foi ela, viu? Se não fosse ela, eu tava na merda, tava na roça. Caramba. Tava na roça ali, falou com... Sabe o David Lloyd? Sim, V de Vingança. É o co-criador do V de Vingança junto com o Alan Moore, né? Exato. Daí o cara, ele, inclusive, ele cedeu um desenho, tudo, pra apoiar o projeto lá. O cara, muita gente boa. Eu acho que tá até na sua página do Catarse, né? Tá. Eu coloquei lá pra provar que eu tenho o negócio. Não tô prometendo à toa. Pra fazer inveja na galera. Falou, ó, tá aí, ó. Ele desenhou a máscara do Vida e Vingança. Tá ali. Daí, se ninguém comprar, melhor pra mim. Fica pra mim. Eu vou emoldurar aquilo. Vai ficar no meu escritório. Mas se alguém comprar, tá muito guardado, com muito carinho, no envelopinho, bonitinho, plastificado, tá tudo certinho, né? Não, tipo, dentro de um plástico, né? Tipo, bonitinho, desenho original que o cara fez à mão ali pra mim na hora. Daí, e é isso aí, tá eu e ela divulgando, né? Uhum. E é muito pesado, cara, é muito pesado. Você sente o peso do nome, né? Você sente o peso do nome, do que é ter um nome, né? Você sente o peso do que é uma pessoa do nada, que não é ninguém a princípio, entendeu? Querer provar que o seu trabalho vale um investimento, né? Entendi. Antigamente você tinha que provar para uma editora, ou para um editor, ou qualquer coisa assim, batendo de porta em porta, teve que receber alguns nãos, etc, etc. Agora, assim, tipo, nesse forma de financiamento coletivo, você tem que convencer o público em si, entendeu? Então você tem que ficar bolando maneiras de você atingir o maior número de pessoas possíveis. E isso para uma pessoa que, tipo, pô, eu agora, deixa eu ver até com quantos amigos eu tô no Facebook agora. Deve ter crescido pra caramba. Não, vocês têm uma ideia. Eu tô com, ó, eu tô com 816 amigos no Facebook. Eu tinha menos de 200. Porra. Isso, cara, meu projeto é de 45 dias, né? Menos de... Eu tô com tudo isso de gente no meu Facebook a mais em menos de 5 dias, cara. Então essa galera, pô, galera que tá, né, no Facebook... Amigo do Tom, o que vocês estão esperando para apoiar o projeto do cara, meu? Vamos lá. Tipo, ó, no negócio do Facebook ali já tem. Deixa eu até confirmar aqui. Não basta ser amigo, né? Tem que participar, né, cara? Tem que participar, né? Dos amigos, família, né? Família. Minha tia veio me perguntar o que é HQ? É quartel general em inglês. Eu falei, não, tia, HQ é história em quadrinho. Ah, você não falou gibi, né, cara? Não fala gibi, porque... Mas gibi é aquele doce de amendoim que vendia no bar? Nossa. É. Isso é antigo, hein? É, entreguei daí, agora. Daí, tipo, eu criei lá o evento ali, né? Daí quem tiver no meu Facebook aí, tiver escutando aí, entra no evento lá e já dá a tua opinião. Já fala se você não vai participar, já fala se você tá na dúvida, já fala se você vai participar. Aqui, segundo o evento aqui, tem 10 pessoas que estão na dúvida ainda e tem 46 pessoas que confirmaram que vão participar. Opa, tô aí, tô. 40, o número 46 aí sou eu, tá? Acabei de confirmar. Então, daí ali você já tira uma média das pessoas que estão pretendendo ajudar e tudo mais. Mas aí é aquela coisa, né, bicho? Ainda não estou num número suficiente, né? Eu tô com 46 aqui que confirmaram que ainda vão contribuir, né? Ou alguns que já contribuíram. Mas para uma média bacana de catarse aí, você precisa convencer... uma média de pelo menos umas 150, 200 pessoas para poder atingir sua meta de forma razoável, entendeu? Então já vá com isso em mente. Eu, por exemplo, fui, entendeu? Eu já, quando eu comecei o Catarse ali, eu falei assim, eu preciso chegar nesse número de pessoas. Daí eu tô batalhando para chegar nesse número de pessoas que eu sei que é o número adequado e que vai acabar fazendo com que eu atinja a meta, né? Entendi. Se for ver, não é muito, cara. Não é muito para uma pessoa que tá vindo do zero. chegar a encontrar 100 ou 200 pessoas para poder te ajudar, entendeu? É, inclusive para uma pessoa que já tem uma fama relativa, ou que já é conhecido por algum público, alguma coisa, é coisa mínima, né, para os caras, né? Mas... Inclusive tem gente famosa no Catarse, né? Tem, ixi, direto. Nossa, direto. Eu tô cercando ali no Catarse, ali, que eu descobri ele no Catarse ali, o editor das graphic novel aí, do Sidão? É. O Sidney Guzmão? É, ele tava rondando aí pelo Catarse aí, o cara tá de olho nos trabalhos que tá saindo aí. Daí eu já comecei, me caiu os butiá do bolso quando eu vi o cara. Eu falei, opa, eu dei uma cercadinha ali, olha meu projeto aqui, dá uma olhada, vê o que você acha, né, pá, ele já vai articulando ali, né. Você é amigo dele no Facebook ou não? Cara, ele não pode mais aceitar ninguém, eu até tentei. Ah, mas eu sei quem é. Vamos conversar depois. Beleza, beleza. Aliás, para fechar o bloco do Catarse, uma última dúvida nossa aqui. Depois que finalizou a campanha, né, digamos que a meta foi superada, né, como é que fica esse excedente? Digamos, eu já vi vários projetos que tiveram sucesso. Teve 172% de sucesso, né, de arrecadação. Né, mais do que a... Bem mais do que o previsto. Essa grana vira o quê? Vira bônus pro realizador? O que é isso? Aí varia de projeto para projeto. Que nem no meu caso. Se tiver excedente, não é bem lucro, né? Porque daí ainda assim vai aumentar o custo da gráfica com um maior número de venda. Vai aumentar o número de pôster, das premiações. Aumenta o número de tudo, né? Então aumenta o gasto também. Né? Então, existe a possibilidade de um lucro maior? Existe. Mas também existe a possibilidade de um gasto maior. Né? O lucro aumenta bastante, tipo no caso de quadrinho, né, que eu posso falar. Porque daí, quanto mais aumenta o número de quadrinhos a serem impressos, diminui o preço por cópia também. Né? Sim. E encerrar o bloco do Catarse, chamar a segunda música, e aí começar o seu bloco, que é o do Chacal. É, e daí pra aproveitar, pra dar aquele clima lá do negócio, vamos colocar aí pra vocês darem um pouquinho de risada, já entender um pouco o clima de terror do negócio aí. É Motosserra do Skylab, cara. Musicão aí pra quem não conhece. Vamos lá. Tinha 25 anos de amores e sonhos, você era pra mim o meu drops de anis. Alecrim era meu rabo de saia, minha doce amada, linda, linda, era tudo que eu queria. Rosa e jasmim. Mas o tempo foi passando, o tempo é louco, o tempo é todo tempo, o tempo come o tempo. Chegamos ao fim. Tive nos braços de um outro, revirei na cama, passei a noite em claro, mas no fim das contas eu descobri. Cerrando os seus pezinhos que eram para mim a coisa mais bonita que eu nunca esqueci. Prossegui. Cerrei suas duas mãos que eram diamantes e quando rezavam pareciam conchas de marfim. Cerrei suas duas pernas, os seus dois bracinhos, você ficou sendo a Vênus de Milos. Jardim. te serrei por dentro e fora, te serrei no meio, restou um toquinho que eu serrei também. Serrei feliz. O Rogério, cara, ele foi atropelado, né, cara? Olha a cara do sujeito, é um cara... O cara, ele é sinistro, ele é sinistro. E as músicas dele, cara, é de um humor negro, assim, que é incrível, assim, sabe? Olá, olá, ele fala do cara do cachorro aqui, tem uma música que ele fala, olá, olá. Tá coçando o saco e vai pegar no seu cachorro quente. O cara da barriquinha do cachorro quente. Depois eu parei pra pensar, depois que escutei a música dele, eu falei, pô, é verdade, cara. O negócio do cachorro quente, os caras não tem onde lavar a mão, velho. E você lá comendo o cachorro quente, toda faceira, né? Acabou com a alegria de metade do ouvinte aqui. Do... Muito bom, muito bom. Cara, vamos lá. É, então no clima do Skylab, agora essa visão do inferno do cara com o saco pegando cachorro quente não vai sair da cabeça. Cachorro quente ontem, cara. Pra que isso? Acabou. Duro se tiver um ouvinte comendo cachorro quente agora, né, cara? É, okay. Pô, aí, amigo ouvinte de Curitiba, vá no Awal, que pelo menos é uma loja. É. Eu recomendo, ó, cara, eu recomendo com coçada no saco ou sem coçada no saco, o Dudu Dog na frente do puta, esqueci o nome do boteco lá. Mas quem é de Curitiba, chegou em Curitiba, procura o Dudu Dog e pede o especial de queijo do cara lá, bicho. Cachorro quente tunado. Oh, tá, o cara ganhou um jabá aqui também. Ganhou um jabá de graça, mas é que o cara merece, bicho. Acho que o cara... Eu era criança, cara. Eu era criança, o cara já tinha o cachorro quente lá dele, ó. Eu, ó, já que virou gastronomia o negócio, eu gostava do... Eu morei 5 anos em Curitiba. Eu gostava de ir na feirinha de comida lá no Batel, no Água Verde. Que foi, ah, sim. E pedir o X-pernil. Caramba, cara, tem. A mulher tinha uma montanha que ela se escondia atrás de pernil picotado. Tô ligado, fica os caras brincando com as espatulazinhas ali, exatamente, picando as cebolinhas, pá. Meu, minha namorada, cara, a Vivi, ela adora feirinha, cara. Se eu chamar ela, tipo, Viane, você vai pra feirinha sozinha ou você vai comigo assistir um filme? Ela vai pra feirinha, cara. Olha aí. Eu nunca vi gostar de feirinha desse jeito, cara. Nunca vi. Vai, vamos voltar pra pauta, que isso aqui já... Vai no papo, vai longe, né? Porque eu sou meio prolixo também. Eu vou falando, se deixar, eu vou embora. Ah, vamos lá, conta do Chacal pra nós. Agora eu tô mais curioso ainda, cara. Qual que é o seu projeto no Catarse? Cara, Chacal, vamos tentar dar algumas informações exclusivas que você não vai encontrar nem na página lá. Exclusiva. E nem no. E nem por aí que eu espalhei. Que é melhor contar. Contar é uma coisa mais bacana, né? É, inclusive, eu pedi tua permissão, daí eu vou colocar esse podcast lá na descrição do evento lá do Chacal, posso pôr? Deve colocar, vamos lá. Opa, maravilha, maravilha. Então, tudo começou, eu vou contar a história do negócio, como tudo começou. Depois que eu já tinha chamado várias pessoas, não tinha dado certo e tudo mais, quando eu decidi fazer sozinho, de cabo a rabo a história... Eu parei pra pensar, né? Falei, meu, uma história que vende. uma história que vende, uma história que as pessoas compram, uma coisa que as pessoas têm curiosidade, entendeu? Que a pessoa pode até não gostar, mas ela, tipo, sabe aquela coisa assim, eu, tipo, eu não vou ver, mas, tipo, abre aqueles dedinhos entre os olhos, assim, sabe? Daí eu falei, serial killer. Serial killer é uma parada que todo mundo gosta, né? Tipo, Jack Estripador, Hannibal Lecter, Assassino do Zodíaco. Daí eu comecei a ler sobre serial killer. Daí eu cheguei pra minha namorada, que ela cursa direito, daí ela até tava fazendo psicologia, porque ela se interessa por ciências forenses, essas coisas assim, né? E eu cheguei pra ela reclamando, né? Falei, pô, eu queria falar sobre serial killer, mas, tipo, pô, falar sobre esses serial killers aí, tipo, estrangeiro, já tá muito batido, todo mundo já conhece, já, né? E pior que não tem serial killer brasileiro maneiro, entendeu? Não tem uma história maneira de legal, assim, que estigue, assim, de um serial killer brasileiro. Os caras são muito coitados, sabe? São muito besta, assim, tipo, não tem um apelo comercial, né? A história. Daí, bicho, a guria me baixou aqui, cara, com uma caralhada de livro. Posso falar caralhada? Posso falar palavrão? Pode, né? Mas ela, meu bicho, ela me veio com tanto livro, cara, de serial killer brasileiro, que me caiu o cu da bunda, cara, te falar. Daí eu comecei assim, falei, nossa, quanta história, meu, quanta história. Daí eu me deparei com Os Crimes da Rua do Arvoredo, cara. Tipo, meu, todos os elementos de história, assim, de uma história que eu gostaria de ver num filme, que eu gostaria de ver num quadrinho, que eu gostaria de ver numa série. Tipo, tem tudo, todos os elementos. Tem o serial killer, tem o mistério, tem a conspiração, tem tudo ali, entendeu? Do que se trata essa história? Acontece o seguinte, foi por volta de 1864... Catarina Paulsen e José Ramos, entendeu? Passaram a matar pessoas, entendeu? E transformar a carne dessas pessoas em linguiça. E eles vendiam para a sociedade. E a linguiça era extremamente apreciada, não só pela sociedade, mas como em outras regiões também. Porque ela foi vendida até no Rio de Janeiro. Reza a lenda que até Dom Pedro II experimentou a linguiça. Caramba. É, tipo, e o mistério vai crescendo, porque daí, tipo, diz que ela seduzia os caras, entendeu? Seduzia os caras, encontrava na rua, assim. Daí, tipo, ela provavelmente não devia ter fama de prostituta, porque todo cara que pegou pra dar um, né, uma carcada ali, ela levou pra casa e o cara foi executado, né? E virou linguiça, na verdade, né? É, não chegou a criar fama, né? É, acho que isso justificaria o fato dela não ter essa fama, mas diz que também o Ramos, ele conversava com as pessoas, ele era uma pessoa, ele é um mestiço, na verdade, né? Ele tem sangue indígena, mas diz que ele tinha pele bem branca, ele parecia um, né? Daí ele andava sempre perfumado, diz que era muito educado, muito austero, assim, né? Tipo, o cara bem apessoado, né? E ele ia no teatro municipal, ele conversava com as pessoas, ele convidava as pessoas pra ir jantar em casa, e daí nessa que a mulher dele já começava a seduzir o cara, nananana. E quando eu menos esperava, tipo, o cara, José Ramos matava as pessoas com uma machadada na cabeça e degolava o cara logo em seguida. E daí era assim, era o processo. Foi encontrado mais ou menos umas 6 ossadas assim no poço, mais alguns corpos por aí, sabe? E daí, mas reza a lenda que não se sabe ao certo quantas pessoas foram mortas por eles. Estima-se de que foi bem mais do que isso. Aonde entram os mistérios, tá? O cara foi condenado à forca, José Ramos. Uhum. Catarina, ela parece que foi enclausurada num convento, tá? Tá, prisão perpétua, se não me engano. Mas mesmo sendo condenada à prisão perpétua, acharam um corpo em putrefação. Pra quem é de Porto Alegre aí, do Rio Grande do Sul, vai saber mais ou menos onde é, que é lá no, na Rua da Praia, parece. Que foi encontrado lá, mas daí, tipo, já para e pensa já, tipo, como é que sabiam que era ela se o corpo tava podre já e não sei o quê? Daí começa a rolar aqueles mistérios. O José Ramos, que foi condenado à forca, nunca foi executada a pena dele, porque ele recebeu salvo, ele foi salvo por Dom Pedro II, cara. Caramba, por que essa maluquice? Não. Spoiler. Vamos segurar os spoilers. Tá certo. Mas, o Dom Pedro II salvou o pescoço do cara. Ninguém sabe por quê, na verdade. Cara. O que se sabe é que os autos do processo, desse processo, ele existe ainda, até hoje. Quem quiser pode encontrar ele na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Só que todas as folhas referentes à linguiça de carne humana foram simplesmente foram retiradas do processo, foram sumidas do processo, entendeu? Porque os processos são normalmente numerados, mas dá pra ver que tá faltando as folhas justamente que tratam dessa parte do processo. Sumiu, desapareceu. Não tem como você encontrar esses autos mais, sabe? Porque eles desapareceram. E daí entra toda a teoria da conspiração por trás disso também, né? O Dom Pedro II, ele era o cara mais liberal com relação à imprensa na América do Sul. Até era comum você pegar nos jornais daquela época, charge do Dom Pedro II, os caras tirando sarro do Dom Pedro II no jornal, e ele jamais proibia esse tipo de publicação. Ele era a favor da imprensa livre, né, Dom Pedro II. Mas, neste caso, ele proibiu a vinculação de notícias referente a esse caso. Caramba. Então, as notícias que temos sobre esse caso da época, a gente tem coisa, jornais do Uruguai, chegou até a Inglaterra, daí reza a lenda que chegou até Charles Darwin essa história. E daí tem até uma frase que eu coloquei lá, né, que é uma frase que diz que o Charles Darwin, ao saber desse caso, ele falou simplesmente isso: o instinto venceu, existe um chacal adormecido dentro de cada homem. Daí por isso o nome do HQ é Chacal. Caramba. O cara não fazia ideia. Eu vi a tua página, vi o clipe ali, que ficou muito bem feito, aliás. Obrigado. E, aliás, o pessoal do clipe, você fez um aproveitamento de cenas ou teve uma encenação mesmo? Fiz um aproveitamento de cenas. Eu pedi autorização pra isso, entendeu? Daí a pessoa que era dona do vídeo, ela não podia me autorizar, mas falou que eu podia usar porque ninguém ia reclamar. Daí eu fiz a edição, toda a edição do vídeo, tipo, o vídeo não... Toda aquela edição e os cortes que é feito, aquele corte de clima de terror, né, que é do cara, tipo, na hora de vai pegar o machado e tudo mais, todos aqueles efeitos de edição fui eu que fiz. Show de bola. Caramba, fiquei com mais vontade agora de ler o negócio. Que bom, cara, que bom. Misturou Dom Pedro, cara, que é isso? É, cara, não, meu, tem mais coisas, entendeu? Que vão ser citadas no quadrinho aí, que vai cair o butiá da galera quando ver as conexões que eu fiz nesse quadrinho, dentro das teorias da conspiração. Vai pra fora do Brasil também, isso eu posso dizer. Oxi. Mas ele vai misturar, então, fatos reais e aquilo que não é... Aquilo que é nublado, digamos assim, pela história real, você vai desenvolver a história do chacal. É o fantástico e o real ali brincando, sabe? Entendi. Sabe, uma coisa que eu gostei muito, que me marcou muito como leitor, são as histórias do Bernard Cornwell. Não sei se você já ouviu falar. Sim, bastante. É, ele trata bastante do tema medieval, junto com fatos históricos, e ele aproveita as lacunas desses fatos históricos para ele poder colocar a história dele. Entendeu? E foi exatamente o que eu fiz dentro dessa história. Eu coloquei, que daí tem no nas crônicas de Arthur, tem um Merlin, né, que até o final do livro você não sabe se esse puto ele é mágico ou não é mágico, né, cara? na história do Bernard Cornwell, ele faz umas coisas que você fala, cara, isso não pode ser truque. Daí tem outras coisas que ele faz, eu falo assim, puta, que velho safado, cara, só sabe fazer truque. Daí você não sabe no final, tipo, se aquilo era místico de verdade ou não era. E a minha ideia dentro deste quadrinho é colocar isso pras pessoas, entendeu? Colocar aquele clima sombrio, entendeu? E deixar as pessoas sempre na dúvida se aquilo é realmente sobrenatural ou não. E daí eu vou estar introduzindo as pessoas dentro desse universo, dentro dessa atmosfera atmosfera, entendeu? E daí pra frente eu vou estar desenvolvendo todo esse universo, eu vou estar dando as camadas de profundidade adequada para os personagens e tudo mais. E esse aí é o trabalho, entendeu? Eu tô fazendo algo, entendeu? Que não é só porque eu estou fazendo, entendeu? Que eu digo que é bom, entendeu? É porque eu tô fazendo algo que eu gostaria de estar vendo. Excelente. Que eu compraria, entendeu? Pô. Agora, como todo projeto do Catarse, tem aquelas faixas de apoio, né? Isso. Como é que tá o esquema das recompensas aí nas faixas de apoio? As recompensas, ó, vai pra, de... Pra deixar a turma com água na boca, né? Ó, tem prêmio exclusivo que já esgotou já. Não tem mais, porque a maioria do... Tem alguns prêmios exclusivos ali que só tem um, comprou, quem comprou ganhou. Entendeu? Que vai... Mas os prêmios, eles vão de R$10 até R$500, né? Isso não quer dizer que você não possa contribuir com... Tipo, você quer dar um real pra mim lá? Vai lá dar um real. Não vale nem o papel da impressão do boleto. Mas você pode dar, mas você não ganha nada. Entendeu? Daí, mas é o seguinte, se você der R$10, o que que acontece? Você dá R$10 ali, daí você ganha já um PDF. Daí você já não vai ficar de fora, entendeu? Você já vai receber um PDF ali, com todo o quadrinho certinho, daí você vai poder ler no teu tablet, pode ler no computador e tudo mais. Daí depois vem as outras recompensas, onde você vai poder estar recebendo o HQ físico dentro da sua casa, tem um dos prêmios lá que você pode estar recebendo o HQ em mãos, eu posso estar entregando o HQ pra você, mas é lógico que isso é só pro pessoal de Curitiba, né? Porque eu moro em Curitiba. Daí tem o prêmio dos sketches, né, que são os desenhos cedidos gentilmente por grandes artistas do cenário tanto nacional quanto internacional, cederam desenhos originais para que fossem colocados nesse projeto como parte dos prêmios também. Entre eles temos David Lloyd, o co-criador do V de Vingança, o cara que desenhou o V de Vingança, tem um desenho original dele lá. Temos o Eduardo Risso, que desenhou Sem Balas. O Vitor Cafage e a Luca Fage já compraram, eles também cederam. Daí tem o... Peraí, deixa eu ver aqui. O Will Conrad, que também é um desenhista da DC e da Marvel. O cara desenhou Wolverine, desenhou todos os personagens da Marvel. O cara já trabalhou diretamente com o Stan Lee, cara. O cara é amigo pessoal do Stan Lee, velho. Pô, não precisa mais nada, né, cara? Tipo, não, o Stan Lee ligou na casa dele pra pedir pra trabalhar com ele, cara. Caramba. Não, bicho, o dia que o Stan Lee ligar na minha casa, velho... Eu vou ter que falar, cara. O velhinho já tá bem passado, hein? Cuidado, vai ser trote. Pois é, né? Só vai pra lá que tá cá, o homem. Cuidado. É, cara, ô, bicho, mas ô. Mas o Stan Lee, cara, esse cara é Highlander, cara. Ele vai viver mais que o Neymar lá, cara. Eu falo com o Stan Lee, eu tive três pessoas que criaram meu caráter: meu pai, minha mãe e ele. E o Stan Lee. Mas é, cara. E o Stan Lee sempre foi velho, né, cara? Isso é incrível. Você vê aqueles participações antigas dele, que ele participou daquele Hulk antigo lá. Ele já usava aquele óculos, bigodão, cara de velho já, né, cara? Ele sempre foi velho, né? Ele é igual aquele cara do Bombril, desde sempre, ele é aquela cara, né? A mesma cara, o cara não muda. Tá? Por isso que eu tô falando, ele é o Highlander, cara. O cara já não vai ter. Daí então tá, daí tem o Will Conrad, tem o Salvador Sanz, tem aqui também o Chico, que fez o Chico, ele fez aquele, o Piteco. Do Piteco, ele fez o Piteco, tem o Eduardo Damasceno e o Garrocho, que fizeram o Bidu também, eles eram, cara, o desenho desses dois ficou muito animal, cara. Cara, Bidu, eu confesso, Laços e Bidu... Laços foi a melhor coisa que eu li o ano passado e é uma das, sei lá, top 5 revistas que eu já li em todos os meus anos de colecionador. E, cara, Bidu entrou no top 10, pelo menos, cara. Cara, Bidu também eu achei muito incrível. Aquele efeito de chuva, cara, que eles fizeram. Que quadrinho bem feito, cara. Que coisa bem feita. A melhor chuva já desenhada que eu já vi. É, muito bom, cara, muito bom. E o e são pessoas, assim, tanto o Garrocho quanto o Damasceno, cara, são pessoas... Cara, meu, o autógrafo do Bidu, do quadrinho da minha namorada, cara, o cara tava comendo, cara. O cara tava comendo, indo embora, ele se prestou, cara, a parar de comer, achar um lugar pra sentar, fez um desenho, autografou, dedicou, cara. Os caras têm uma paciência, cara, uma paciência, uma simpatia com todas as pessoas, assim, que apreciam o trabalho deles, cara. Eles são pessoas incríveis, assim, sabe? A Luca Fage, o Vitor Cafage também, cara. Olha, de todas essas pessoas, na verdade, entendeu? Que contribuíram aqui, são pessoas incríveis, cara, que tiveram toda a paciência de escutar sobre o meu projeto, olhar meu portfólio, que eu fui com o meu portfólio debaixo do braço mostrando pra todo mundo, né? Os caras olharam o meu portfólio, olharam os meus desenhos, deram dicas, entendeu? Foram muito foram muito, tipo assim, espontâneos em tá oferecendo esses desenhos também. Eu pedi pra eles, eles de forma espontânea aceitaram de boa, ajudaram, sabe? Então, vale dar uma conferida aqui, sabe? Vale dar uma conferida aqui, porque tem nome de Danilo Beirute, cara. Danilo Beirute, velho, ele deu cada toque pra mim, velho, olhando meu portfólio. E eu nem sabia que era o Beirute, cara. Caramba. Eu tava conversando... Você achava que era um lanche sírio. Lanche com pão sírio. Nem sabia quem que era o Danilo Beirute. Não, eu sabia quem era o Danilo. Eu tenho um astronauta, depois eu pedi pra ele autografar e tudo mais. Sempre fui fã do trabalho do cara. Mas eu não sabia como era o rosto dele. Sabia como é que era a cara dele? Eu tava no evento lá na Gibicon e esse pessoal todo aí tava passeando por lá, entendeu? Você cruzava pelos caras, você passava do lado dos caras e você não sabia quem que eles eram. Daí até eu tava mostrando meu portfólio pro Laudo lá, né? E daí o Danilo Beirute, ele sentou do lado lá e começou a olhar, e os dois começaram a discutir sobre os meus desenhos, começaram a dar dicas e falando das coisas e tudo mais. E eu olhando pro Danilo Beirute, eu não sabia que era ele, né? Falei, nossa, como esse cara é esperto, né, cara? Como é que ele sabe dessas coisas? Esse cara tem futuro, né? Pô, esse cara é bom, esse cara, deve ser bom, hein? Esse aí, nossa, o cara é bacana, né? Daí depois eu fui descobrir quem que era o cara. Daí depois eu fui descobrir quem que era o cara, daí eu fui conversar com ele, eu pedi, lógico, sketches, autógrafo, né? Chris Petter também autografou o meu astronauta lá. E, cara, o meu pessoal, muito gente boa, cara. Muito gente boa. Muito bom. É legal quando o público se aproxima dos criadores e de repente o público vira criador, né, cara? Ó, acabei de descobrir aqui que o pôster que o Daniel HDR me deu pro projeto foi já também. Daniel HDR deu um pôster exclusivo, autografado já foi, porque era peça única. Daí, mas é todo esse povo aí, cara. Todo esse povo, muita gente boa, muito sucinto, sabe? Tem um pessoal aqui também que ajudou aqui, que é o pessoal de tirinhas, né? Uhum. Do que faz web tiras aqui, né? É um povo muito bacana, cara. Um povo muito bacana. Cara, você tá de parabéns, porque eu costumo olhar assim as recompensas extras, assim, de vários projetos. A sua lista é enorme, cara. E tem uma galera te mandando coisa aqui pra fazer essas recompensas especiais. Que, meu, tá louco. Incrível. Eu vou te falar, cara, era maior essa lista. Caramba. Era maior. Eu tinha muito mais opções. Mas justamente por causa dos sketches, que aumentou muito, acho que foram 27 pessoas que colaboraram. Foram 27 desenhistas que colaboraram. Tem mais ainda que quer colaborar, entendeu? Uhum. Mas eu tô na correria aqui e ainda não tive tempo de conversar com eles. Tem o Ibrahim, que ficou de ajudar. Tem o Marcelo Lopes, que ficou de ajudar. Tem a Chris Petter, que ficou de ajudar. Ficou o ai, como é que era o nome dele? Renato Guedes, cara. Renato Guedes também ficou de ajudar, que vai entrar ainda um apoio dele aí. A gente não decidiu ainda o que vai ser, né? Uhum. Mas o Renato Guedes já confirmou já que ele vai dar uma força lá com alguma coisa, sabe? E é muita gente boa, cara, o Renato Guedes. Gostei muito também do desenho do Eduardo Risso lá, que ele colocou o nome do HQ, Chacal e tudo mais, né? Mas tinha mais, porque eu queria colocar, assim, tipo, opção pra tudo, assim, sabe? ah, mas eu quero isso, mas sem aquilo, não sei o quê. Mas só que daí ficou muita coisa. Daí eu falei assim, não, pra mim administrar isso, eu vou ter que diminuir um pouco. Daí eu diminuí um pouco a quantidade de recompensas lá. E daí ficou aquelas recompensas que eu acho que é o ideal, assim, sabe? Que fica mais ou menos ali no que a galera vai querer mesmo e tudo mais, né? Uhum. Pô, não, é legal. As faixas, assim, são merecidas, vai. Não, o preço e o tipo, pô, não... É. E já tá incluso o frete já, né? Vê isso. A pessoa pagou, ela vai receber em casa, entendeu? Tipo... Pô, você mora no Acre, tá ligado? Vou ter que mandar pro Acre. Você vai soltar o PDF antes. Tem uma data pro PDF, sim, e outra data pra gráfica. Sim. Dentro do que eu tô querendo fazer, o PDF ele já vai sair logo em seguida que o Catarse atingir a meta. Atingiu a meta ali, fechou o prazo ali, já vai PDF pra todo mundo. Show. Daí a pessoa já vai começar a ler lá, daí vai receber o HQ logo em seguida. Já vai receber o PDF, já vai receber o papel de parede. Né? E tudo. O Will Conrad, aquele que eu te falei lá, eu tô meio que abusando um pouco da boa vontade dele também, né? Porque daí eu tô desenhando as páginas, daí eu tô esperando juntar um número de páginas razoável pra eu ficar mandando pra ele, pra não ficar agralhando ele muito. Mas ele vai me dar uma ajudinha na questão de narrativa, de história e tudo mais, sabe? Daí vai... Cara, não tem como não ficar foda isso. Com consultoria de Will Conrad, que mais que... É. Que mais, né? É, eu... Cara, que nem eu falei, eu já perdi... Já passei da idade de ter vergonha de pedir as coisas pros outros, tá ligado? Show de bola. Cheguei pro Will, conversei com ele, tananã. Daí perguntei se eu podia passar as páginas pra ele. E daí ele falou assim, você passa pra mim lá que eu vejo pela internet, não sei o quê, nananã, a gente conversa. Cara, meu, o Will Conrad, cara... Tipo, é um cara muito, muito, muito tranquilo, assim, cara. Muito tranquilo, muito gente boa. Tipo, qualquer um pode chegar pra ele, conversar com ele, ele vai responder. E o cara só que não... Se você quer mostrar portfólio pra ele as coisas, não espera que o cara vai passar a mão na tua cabeça, não, cara. Porque ele vai achar erro no teu desenho lá que você nem sonhava que tinha. Tá bem com a janela que o cara tem, né? É, tipo, o cara é muito fera. O cara é muito fera. Né? Muito bom. Muito fera mesmo. Meu amigo, entrando na fase final aqui do nosso... Opa! Do nosso episódio, o cara, o papo tá muito bom. Maneiro, maneiro. Ó, cara, sempre que quiser chamar alguém aí pra ficar tagarelando aí, pode me chamar que pra mim tá tranquilo. Vai virar colaborador aqui. Pode escrever. Opa, maravilha. Pode contar comigo. Eu fico desenhadinho aqui, batendo papo, pra mim tá ótimo. Cara, faz o teu jabá aqui, passa o teu contato, aquilo que você pode passar de contato. Não vai colocar aquele número de telefone que você perdeu agora. Acho melhor não, né? Melhor não, mas... Começar a passar trote pra mim e falar, ô, aqui é o Stan Lee, vai, merda. Enfim. Enfim, faz o teu jabá, o que você faz de extra, além de produzir o Chacal aí... O teu projeto, que o pessoal pode te... Onde te encontrar, como te encontrar, como te contratar, enfim. O espaço é teu. Então tá, eu trabalho como designer gráfico também, né? Faço trabalhos diversos de ilustração. Agora, no momento, assim, eu já tô com um trabalho... Eu já tô meio atolado de trabalho, né? Porque o Catarse, ele não só tá tomando meu tempo de lazer, mas também tá me limitou profissionalmente também agora, né? Mas, pô, quem quiser entrar em contato comigo pra conversar sobre ilustração, qualquer coisa, cara, qualquer coisa, pode bater lá, bate ali, ô, Tom, o que, não sei o que, fala aí, ou se quiser me contratar também pra fazer algum trabalho de marca, de ilustração também. Eu acho que a maneira mais fácil é no Twitter, cara, @ Tom com N, _ Messa. Qualquer coisa que você me mandar no Twitter ali, eu vou tá vendo, sabe? Link, eu vou deixar o link aqui no post. Tá, e daí, ou então, segue lá no link do Facebook lá, também pode falar comigo ali pelo Facebook, eu respondo, tranquilo, entendeu? E vamos aí, gente, vamos ajudar esse projeto a se concretizar, né, pra todos termos esse mais um HQ nacional aí. Show de bola, chama a terceira música aí pra encerrar o dia. Então, cara, eu tava escolhendo entre as músicas aí, eu nem escuto muito Charlie Brown, mas teve uma frase dentro desta música que me chamou a atenção. Eu tava até meio desanimadinho lá, o negócio, fazendo a campanha. Daí eu falei assim, será que vai dar? Será que não vai dar? Tava meio Charlie Brown, sabe? Daí, do Snoopy, ele fica, ó, vida, ó, céu. Aquela hiena da Hanna-Barbera lá. O Hardy, haha. Daí, pô, eu escutei uma frase dentro dessa música que eu falei, poxa, bicho, agora sim, cara, faca no dente, sangue no olho, eu vou dar esse negócio, vai virar ou vai virar, cara. Não tem chance de falhar. Que é só os loucos sabem que tem essa frase. Que o impossível é questão de opinião, meu amigo. Isso é muito bom. Muito bom. Pessoal, ouve aí, já que a gente volta. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção. Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Bom, pessoal, fica a dica da semana hoje. Tem uma dica minha e uma dica do nosso convidado, o Tom. E como o assunto, né, virou quadrinho, a minha dica, começo eu aqui. Vou cortar a frente do convidado antes que ele dê a minha dica, né? Já que é um dos colaboradores do projeto dele. Vou dar uma dica do Danilo Beirute. O número 2 de São Jorge acabou de sair aqui nas bancas, nas livrarias, já li. O número 1 já faz algum tempo que saiu. Infelizmente, a minha única crítica dessa obra é que ela saiu em duas partes, porque ela mereceria ser uma graphic só. E cara, o trabalho ficou muito bom. É uma história que seria um novo 300 de Esparta, assim, salvando as devidas proporções aí. Ficou muito legal. Não é uma história com... Eu falei, eu comentei com um amigo meu, com o André Ribeiro. André, se estiver ouvindo isso aqui, pode deixar um comentário aqui, tá, seu vagabundo? E ele, a gente estava comentando sobre o desenho, sobre o estilo, sobre a história, e eu comentei que falei, pô, é quase um, tem um nível épico de 300 de Esparta, só que com São Jorge, um personagem que tem um apelo, né, com o misticismo, com a religião brasileira muito forte também, né? Sim, cara, eu tive o prazer de ver o Danilo Beirute desenhando na minha frente, cara. Ele, o sketch que ele fez lá, que tá no, tá entre os prêmios também, cara. Ele tem, bicho, ele tem um traço fluido, assim, sabe? Ele desenhando com pincel, assim, sabe, cara? Uma coisa que, meu, é, o cara é muito bom mesmo, é muito bom. Danilo Beirute tem um bando de dois também, né? Eu já vou dar duas dicas. Já furou minha dica. Danilo Beirute dá uma olhada no bando de dois, né? Coloca aí no Google aí, bando de dois. Não, você vai gostar. Excelente, eu tenho o bando de dois. Foi a primeira revista que eu li dele, antes do Astronauta até. Ah, é? Foi. Ele me ganhou ali. Aliás, ele tem uma coisa muito legal dos quadrinhos dele, que não tem final covarde. Né? Pô, o cara vai morrer, ele vai morrer. E uma coisa que eu me, cara, que depois que passou, depois que eu falei com ele e tudo mais, que eu lembrei, cara, os easter eggs, cara, do Astronauta. Pô, eu não achei todos, cara. Eu não achei todos. Eu queria perguntar pra ele. E no final, não é que eu acabei esquecendo, cara, de perguntar pro cara, vou ter que procurar na internet esses negócios aí. O louco eu só achei depois da terceira lida. Sério? Achei. Eu tô na segunda lida, eu vou ver. O louco eu não achei ainda também. Então vai na terceira que você vai achar. Pô, cara, é muito, muito. Foi muito louco esse negócio, cara. Muito louco mesmo. E minha dica agora, né? Isso aí. Minha dica, eu vou indicar o Valente, né, cara? Do Vitor Cafage também. Que é assim, tipo, minha namorada, ela pegou pra sentar. Pegou pra sentar, ó. Pegou pra ler o Valente. Eu falando besteira aqui. Pegou pra ler o Valente, cara. Leu numa sentada, todos os quadrinhos que eu tinha, cara. E ela dava risada, e ela se emocionava, e ela achava. E, cara, Valente, meu, não tem como o nego ler e não gostar disso, cara. Porque é muito bom. É muito bom mesmo, Valente. Recomendo. Isso sem contar o fato de que o Victor também é uma pessoa super 10, né, cara? Eu conheci o Victor pessoalmente e até agora eu não acredito que o cara é mais velho que eu, cara. Tem cara de moleque, cara. Tem cara de moleque de 19 anos, cara. Se olhar pra ele, se ele falar que tem 19, você acredita, cara. Poxa, é mais velho que eu, cara. Eu não acreditei com o meu. Não é possível, cara. Não é possível. Tem alguma coisa na água que eles bebem que faz muito bem, não adianta. Porque a Lu também, cara, a Lu também, ela tem cara, assim, de menininha, assim, os dois tem cara de novinho e, na verdade, né, foi terrível. Muito bom. Eu vou atravessar a sua dica, já que você falou do Danilo na minha dica, vou repetir a dica, que é uma das melhores coisas que eu li, que é uma obra do Vitor e da Lu, que é o Laços, cara. Laços, cara, Laços é muito incrível. Laços é aquela história, se você tem um amigo que não tá bem, mas é teu amigo mesmo, você vai, compra o Laços e dá de presente pro cara. É uma obra que foi feita pra ser dada de presente. Se você é daquelas pessoas que gosta daqueles filmes da década de 80, que a gente assistiu na nossa infância, tudo na década de 90, todo mundo que passou a infância e adolescência na década de 90, lembra? Desses filmes da década de 80, tipo Goonies, Conta Comigo, todos esses filmes que marcaram época, assim, é esse quadrinho, cara. É, esse quadrinho é a síntese dessas aventuras juvenis, né, que acontecem na nossa tenra infância, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, tá aí. Recomendações, a maioria das recomendações estão todas nas bancas, então tá fácil aí. Procure sua livraria predileta, que você vai achar. Mas não gasta tudo, porque você vai apoiar esse projeto aqui do Tom, por favor. Então vamos lá. Reserva uma verbinha pra gente fazer acontecer chacal. É, nem que for um PDF ali. Daí, tipo, fica a dica aí. Compra o PDF, compra o PDF. Compra 10 pila não vai fazer tanta falta. Depois, se você quiser comprar um pacote maior para ter revista física, depois vai lá e muda. Você pode mudar, entendeu? Você pode aumentar tua ofertagem, mas garante o PDF. Garantiu o PDF, depois entrou mais um dinheirinho, dá para comprar uma coisinha melhor, ter o gibi físico e tudo mais. Você vai lá e acrescenta, e daí você pode mudar a tua recompensa também. Fica a dica. Legal, não sabia disso aí. Upgrade da recompensa. Isso, você pode fazer o upgrade da recompensa. Muito bom. Show de bola. Meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Novamente, se você quer nos achar em qualquer rede social, escolha a sua predileta. Facebook, Twitter, Tumblr, enfim, Pinterest. Escolha aí, qual que você quiser. Até no LinkedIn nós estamos. Escreve aí, Nerd Corporativo, que você vai achar o nosso blog. Vai achar o nosso podcast. E agora, para acabar, para encerrar a noite, ou o dia, ou seja lá que hora que você está ouvindo isso, Tom, nosso muito obrigado. Um último recado aí? Não, tá ótimo aí. Comprem o Chacal. Apostem no projeto, vamos lá. Gente, vamos apoiar essa ideia, porque eu entrei com uma ideia antes, né, dessa conversa e já saí com outra melhor ainda, cara. Pô, que maravilha, hein? Que maravilha. Pode deixar que a gente vai fazer, ó. Vamos arrecadar dentro da firma mais apoiadores, pode deixar. Ah, maravilha. Eu agradeço. Beleza, meus amigos? Vamos ficando por aqui e que a força esteja com vocês.